continue a transbordar em nossos corações. Amém? Amém. Que bênção podemos louvar o Senhor em mais um culto neste dia, diante da sua face, como família de Deus. Quero avisar a você que é frequentador do culto das 19h30, o que é uma grande bênção, que nós temos pregado uma nova série de mensagens no culto de 17h30, o homem cuja vida é um sorriso. Estou expondo a vida do patriarca Isaac, lá no capítulo de número 26. Hoje eu preguei sobre o abridor de poços. Se você tiver um tempinho essa semana, entre lá. Pela graça de Deus, eu creio que essa mensagem abençoará poderosamente o seu coração. Eu não vou pregá-la aqui de novo, porque ela tomou um tempo considerável e nós ainda temos ceia. Mas entre lá, está lá no YouTube da IPG2. Você bota lá no YouTube IPGII, tudo maiúsculo. Quando você buscar, vai aparecer o canal da nossa igreja, você clica lá, a mensagem está lá para abençoar seu coração e a sua vida. Mas Deus vai te abençoar hoje aqui, louvado seja Deus por isso. Eu convido você para abrir comigo sua Bíblia lá em João, capítulo de número 21. João, capítulo 21. João, capítulo 21. Nosso sermão será fundamentado do versículo de número 15 até o versículo de número 17. Mas nós vamos ler a partir do versículo de número 1, para que nós entendamos um pouquinho o contexto do nosso texto. Coloque-se em pé, irmão, por favor, em nome do Senhor Jesus. João, capítulo 21. Vamos ler esse texto responsivamente até o versículo 14, depois nós vamos ler juntos do 15 ao 17. Assim diz a palavra de Deus. Depois disto, tornou Jesus a manifestar seus discípulos junto do mar de Tiberíades, e foi assim que ele se manifestou. Disse-lhe Simão Pedro, vou pescar. Disseram-lhes os outros, também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Perguntou-lhes Jesus, filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Responderam-lhe, não. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com sua veste, porque se havia despido e lançou-se ao mar. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas, em cima peixes, e havia também pão. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes, e não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. Veio Jesus, tomou o pão e lhes deu de igual modo o peixe. Todos do 15 ao 17. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro, Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele lhe disse, apascenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez, Simão, filho de João, tu me amas? E ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus, pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou, Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele lhe ter perguntado pela terceira vez, tu me amas? E respondeu-lhe, Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse, apascenta as minhas ovelhas. Senhor, tem misericórdia de nós. Ninguém aqui é melhor do que Pedro, Jesus. Quantas e quantas vezes, Senhor, nós negamos o teu nome. Ó Deus, talvez não como Pedro, que se identificou como alguém que não era discípulo, mas com uma atitude antidiscipular, uma atitude que não era de discípulo, talvez no trabalho, talvez em casa, ou na própria vida da igreja, Deus. Perdoa-nos, Senhor, em nome de Jesus. Perdoa, Senhor, qualquer coisa que faça separação entre o Senhor Deus e nós. E, ó Senhor, em nome de Jesus, vê os corações deste rebanho que aqui estão e venha atraí-los, Senhor, para Ti. A maior bênção que há, ó Deus, ó Pai, é que o homem possa conhecer a Deus. É por isso que na bênção do Antigo Testamento, ó Deus, o Senhor abençoava com o resplendor e o levantar do Teu rosto para Israel. E é impossível conhecer a Deus e não amá-lo. Então, Senhor, dá-nos a bênção de Te conhecer cada dia mais e mais, para que Te amemos da maneira que és digno de seres amado. O Espírito Santo fala poderosamente ao nosso coração e abençoa a nossa vida. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Assentai-vos, queridos irmãos e irmãs. A situação era cada vez mais angustiante. Jesus já vinha avisando que iria morrer. Os discípulos tentaram dissuadi-lo para que mudasse o assunto. Mas agora eles estão já próximos a Jerusalém e já sabem do clima tenso que o cerca, pois os sacerdotes querem matar o Senhor Jesus. E na sua última noite, então, antes de orar com aqueles discípulos, o Senhor Jesus diz a Simão, um de seus três melhores amigos, a quem ele deu o nome de Pedro, que significa pedra, ele diz: Simão, Simão, esta noite Satanás te reclamou para te peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece aos teus irmãos. Pedro diz: Eu, Senhor, estou pronto para ser preso contigo. Se necessário, vou até a morte. Jesus falou para ele: Hoje, antes que o galo cante, você vai me negar três vezes. E daqui a pouco, irmãos, quando eles estão orando no Getsemani, vem a turba e prende o Senhor Jesus. Pedro não pôde ficar nem acordado para orar com o seu Senhor. Então, amados amigos e irmãos, Jesus é preso. E os discípulos se dispersam. E a Bíblia nos conta a história de que Pedro está seguindo Jesus de longe. E seguir Jesus de longe não é algo bom. Lucas nos narra essa história. Eu estou contando a vocês a maneira de Lucas até aqui. Pedro seguia Jesus de longe. E quando Jesus está ali sendo interrogado na casa do sumo sacerdote, Pedro se aproxima da fogueira e uma das criadas diz a ele: Tu és um dos discípulos dele. Ele diz: Não conheço, nunca vi. E de repente, então, daqui a pouco, passa um homem e diz: Tu és um dos discípulos dele. Ele diz: Nunca vi, não conheço, não sei nem quem é. Daqui a pouco, irmãos, enquanto ele está ali na fogueira, Jesus sendo interrogado, um terceiro homem diz: Você é discípulo dele, porque o seu sotaque é galileu, sua fala te entrega, você faz parte da equipe dos discípulos. E ele começa a praguejar, irmão, xingar. Imagine, um pastor xingando, que coisa feia. Praguejar, falar que ele não era nada de Jesus e tal. E quando ele termina, irmão, o Senhor Jesus ali acorrentado passa e olha nos olhos de Pedro. E quando o Senhor Jesus olha nos olhos de Pedro, Pedro se lembra que o Senhor disse: Antes que o galo cante, tu me negarás três vezes. E o galo cantou, e Jesus olhou para Pedro e ele saiu para chorar amargamente. Irmãos, no terceiro dia, Cristo ressuscita. Simão é um dos que corre ao túmulo e vê os lenços com os quais o Senhor estava coberto. O Senhor aparece para eles no cenáculo, amados irmãos, e conversa com eles. O texto não conta como, mas nós não vemos Pedro se manifestando efusivamente nessas primeiras aparições do Senhor Jesus. No domingo seguinte, amados irmãos, o Senhor chama Tomé, que também tinha duvidado da ressurreição, e diz: põe a tua mão no meu lado e o teu dedo aqui na minha mão, não seja incrédulo, mas crente. Mas até agora Pedro está ali, mas nós não vemos algo especial. Os discípulos voltam para Galiléia e depois de fracassar como crente e como pastor, Pedro ainda é uma liderança forte naquele grupo e ele diz: vou pescar. E o texto nos narra, amados irmãos, que outros 6 discípulos foram com ele. Eu não preciso citar o nome. E eles tentaram pescar a noite inteira, mas nada apanharam. Já de madrugadinha, amados irmãos, eles estão a mais ou menos 150 metros da praia e o Senhor Jesus aparece e diz: filhos, tendes aí alguma coisa de comer? E eles dizem: não, não temos não. Joga a rede do lado direito do barco. Quando eles jogaram, irmãos, a rede pesou. E aí veio a cena da antiga pesca milagrosa, quando o Senhor converteu a Pedro. João olhou para ele, veio tudo na cabeça dele naquele momento. Ele falou para Pedro: é o Senhor. Pedro, irmãos, estava sem seminu na pescaria, botou sua roupa, pulou no mar, nadou, amados irmãos, e foi para a beira da praia. Chegando lá, Jesus já estava assando alguns peixinhos, e os irmãos vieram trazendo o barquinho. E quando o Senhor Jesus viu o barquinho chegando, fala assim: vamos buscar mais peixe. Pedro puxa aquela rede pesada, e Jesus está ali assando o peixe e conversando com eles. E de repente, irmãos, acontece essa cena, que é a base do nosso sermão. O Senhor pergunta para ele: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes outros? E ele diz: sim, Senhor, tu sabes que te amo. E o Senhor diz a ele, então: apascenta os meus cordeiros. E aí, amados amigos e irmãos, daqui a pouco, Jesus, no meio da conversa, pergunta de novo: Simão, filho de João, tu me amas? E ele diz: sim, Senhor, tu sabes que te amo. E o Senhor diz para ele: pastorei as minhas ovelhas. E aí passa mais um pouco de tempo, Jesus pergunta mais uma vez. Pedro negou 3 vezes, tem que confessar 3 vezes. Simão, filho de João, tu me amas? E Pedro se entristeceu, amados irmãos, porque Jesus lhe pergunta pela 3ª vez. Mas ele confessa quem Cristo é, dizendo: Senhor, tu sabes de todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. E o Senhor diz para ele: apascenta as minhas ovelhas. Nessa cena da restauração do chamado de Pedro, amados irmãos, que alguns dias depois, provavelmente uns 40 dias depois, esse homem vai ganhar, num sermão só, 3 mil almas para Cristo Jesus. Nessa cena em que o Senhor o restaura, a comunhão com o Senhor Jesus, no seu chamado ao ministério e a vida na presença de Deus, o Senhor também quer trazer restauração para a sua vida e para o meu coração. E esse texto nos revela, irmãos, como amar o Senhor. Como nós devemos amar o Senhor? Talvez você é como Pedro, alguém que professou a fé, alguém que disse que nunca ia negar a Jesus, alguém que pregou na frente da igreja, alguém que dirigiu algum ministério, alguém que cantou no louvor, foi professor de escola dominical, mas de repente a dificuldade abateu a sua vida e você negou o Senhor. Você deixou morrer todos os seus sonhos. Nessa noite a palavra é para restaurar o seu coração. E ela te ensina como amar o Senhor. O texto nos diz como amar o Senhor. Em primeiro lugar, o texto diz prioritariamente. Como amar o Senhor? Prioritariamente. O Senhor pergunta para ele: Simão, filho de João, tu me amas mais do que a estes outros? Você ama Jesus? Talvez você me diga: não, pastor, eu amo Jesus. Mas eu amo primeiro minha mulher, meus meninos, meu trabalho, certo? Meu dinheiro, minhas férias. Jesus está em 5º, 7º, 8º lugar. Não, eu amo a Jesus, mas não venha pastor me dizer o que eu faço com a minha vida, não. Eu administro do jeito que eu quero, não venha falar do meu dinheiro, não venha falar de dia de culto, eu faço o que me dá na cabeça, o que me agrada, certo? Eu amo o Senhor, mas não é em primeiro lugar, não. É assim que você ama o Senhor? Como você ama o Senhor? Jesus, quando vai restaurar, Pedro pergunta para ele: você me ama mais do que a estes outros? Existe alguma coisa, amado irmão e amigo, na sua vida que ocupa o lugar do Senhor? Eu quero lhe dizer, amado irmão, que Deus não tolera que nada na sua vida ocupe o lugar dele. O primeiro mandamento, amados irmãos, do decálogo, que vale para nós até o dia de hoje, diz assim: não terás outros deuses diante de mim. E o segundo diz: não farás para ti imagem de escultura. E a gente acha que idólatra, e a gente condena e atira pedra como evangélico, achando que idólatra são somente aquelas pessoas que adoram imagens. Não, amados amigos e irmãos, idólatras são aqueles que colocam qualquer pessoa, qualquer projeto, qualquer bem, qualquer plano, qualquer sonho, ou a sua própria vida, no lugar do Senhor Deus. Quem ama qualquer coisa, qualquer pessoa, ou a si mesmo, mais do que a Deus, não ama o Senhor prioritariamente. Você ama o Senhor prioritariamente? O Senhor é a primeira prioridade da sua vida, irmão. Irmãos, eu me encontrei com essa verdade de maneira prática, amados irmãos, no ano de 2003, no mês de setembro. Eu estava pregando no Congresso Nacional de Jovens da Igreja Presbiteriana do Chile. Cleusa estava grávida de nosso primeiro bebê e eu fui o preletor principal daquele evento. Eu era um jovem pastor, amados irmãos, de 24 anos de idade. E, de repente, irmãos, eu estava ali no congresso. Ela não pôde ir porque a gravidez era de risco, ela tinha que ficar de repouso. E o acampamento da Igreja Presbiteriana do Chile fica na praia. E eu brincando. Sempre gostei de jovem, pastor jovem, no meio dos jovens. Almoçamos, brincamos, ri com os pastores. E depois eu fui me retirar ali, irmãos, para o quartinho do acampamento, que era o meu quartinho. Quase uma edícula, mas bem pequeno. Mas um lugar muito aconchegante. Era um acampamento que a Igreja Presbiteriana tem lá na Praia del Tabo, na região do litoral central do Chile. E aí, irmãos, eu botei minhas duas mãos no travesseiro assim e falei: Deus, obrigado, eu sou um cara abençoado demais. Aí eu comecei a falar: Deus, que cara abençoado que eu sou. A minha igreja, eu sou pastor, a igreja está crescendo, nós já aumentamos o tempo a segunda vez, glória a Deus. O Senhor me botou para liderar um projeto internacional. Sou um jovem pastor de 24 anos, tem pastor de quase 50 anos debaixo da minha liderança. E eu falei: que coisa boa, o projeto está dando certo, nós já vamos ser 10 pastores esse ano. Deus, nós organizamos seminário, estamos formando pastor chileno. Estamos plantando igreja no Chile, comecei a agradecer. Falei: Deus, estou dando aula de teologia, coisa boa, eu gosto disso. Além disso, virei conferencista, estou pregando para aqui, para ali, acolá. Que coisa maravilhosa. E se não bastasse, o Senhor me deu uma mulher linda, preciosa, sou bem casado, e a mulher está grávida. Deus, obrigado por tudo isso. Gente, quando eu terminei de agradecer, o Senhor me visitou naquele quarto com uma convicção de pecado tão grande que aí eu estava agradecendo deitado, todo cheio de mim, né? Eu caí de joelhos. E de repente, irmãos, o Espírito Santo é gracioso e ele nos leva a momentos assim, quando estamos na presença dele, à luz da sua palavra. E perguntas começaram a subir ao meu coração. Se Deus tirasse a Igreja Presbiteriana Cristo Me Pastor, eu continuaria agradecendo? Eu me perguntando. Se Deus tirasse o seminário, eu continuaria agradecendo? Se Deus tirasse as conferências, eu continuaria agradecendo? Se Deus tirasse, amados amigos e irmãos, a liderança da equipe no Chile, eu continuaria agradecendo? Se Deus tirasse, amados amigos e irmãos, o nosso bebê, eu continuaria agradecendo? Se Deus tirasse a minha voz, amados irmãos, eu continuaria feliz em Jesus? Se Deus tirasse a minha esposa, eu continuaria feliz? Irmãos, e ali eu comecei a chorar. Tem momentos que cada um tem com Deus. E parecia, irmãos, na minha percepção, na oração ali, que Deus ia tirar tudo. E ali, então, eu confessei meu pecado e, graças a Deus, o Evangelho está conosco. Eu disse ao Senhor, eu falei: Senhor, o Senhor pode tirar todas as coisas, mas obrigado porque o Senhor deu Jesus por mim. E eu quero dizer o seguinte: se o Senhor tirar todas as coisas, eu vou continuar amando o Senhor, porque o Senhor me salvou por meio de Cristo Jesus. Eu falei só duas coisas: se o Senhor tirar a minha voz, eu não sei fazer mais nada na vida, porque o Senhor me chamou para pregar. E se o Senhor tirar a Cleusa, o Senhor fica difícil, porque como é que eu vou ter outros meninos? Mas se o Senhor tirar, eu vou continuar amando o Senhor. Gente, foi uma tarde de muito choro, só eu com Deus ali. À noite eu levantei, fui pregar em Ezequiel 37, no culto às 10 da noite, e Deus se moveu poderosamente naquele dia. Foi um dos sermões mais abençoados que eu já preguei. Naquele dia Deus chamou 8 pastores para o ministério. Irmãos, eu voltei para casa. E uma semana depois, Cleusa perdeu o nosso bebê. E foi um tempo de muito quebrantamento, muito choro, longe de casa, longe da família, em outro país. Mas ali Deus me ensinou que não dá para eu servir a Deus me amando em primeiro lugar, amando a minha família em primeiro lugar, amando os dons, os talentos ou as bênçãos que Deus me dá. Se nós queremos amar o Senhor corretamente, nós temos que amá-lo sobre tudo e sobre todos, porque Ele deu sua vida na cruz do Calvário por amor de nós. Ele, sendo o mais perfeito, justo, santo e bom, Deus eterno, todo-poderoso, renunciou à glória, se fez carne, se humilhou, foi obediente até a morte, morte de cruz, para pagar o seu pecado e o meu. Jesus é a pessoa mais preciosa e mais importante do universo, e Ele pensou em mim antes que o mundo houvesse e me amou. Se eu quero amá-lo corretamente, eu não posso colocar nada e nem ninguém no lugar dele. Eu quero lhe perguntar, se Deus tirar alguém que você ama, você vai continuar amando o Senhor? Se um relacionamento pelo qual você preza muito for destruído, você vai continuar amando o Senhor? Se você perder o seu trabalho, você vai continuar amando o Senhor? Se você tiver um problema de saúde, você vai continuar amando o Senhor? Se você deixar de amar o Senhor por qualquer coisa, você nunca amou o Senhor de verdade. Porque para amar a Jesus corretamente, Ele tem que ser o maior amor da nossa vida. Como amar o Senhor? Amemos ao Senhor prioritariamente. Mas a nossa pergunta continua. Como amar o Senhor? Ame o Senhor prioritariamente, mas ame o Senhor professadamente. Como amar o Senhor professadamente? O texto diz para nós, Jesus pergunta para ele, Simão, filho de João, tu me amas? Ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Versículo. Depois ele diz novamente, versículo de número 16, Simão, filho de João, tu me amas? Ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Terceira vez, versículo 17, pela terceira vez Jesus lhe perguntou, Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele ter dito pela terceira vez, tu me amas? E respondeu, Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Amado irmão, nosso amor por Jesus, além de ser prioritário, ele tem que ser professado com a nossa boca. Pedro nega Jesus 3 vezes, por isso tem que professar 3 vezes para ser restaurado. O Senhor pergunta para ele, tu me amas mais do que esses outros? Tu me amas? E ele diz, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E na terceira vez ele professa a fé de que Jesus Cristo é Deus. Ele diz, sim, Senhor, tu sabes de todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. Amados amigos e irmãos, quem crê em Jesus, professa a sua fé em Jesus. A Bíblia diz em Romanos 10, 9 e 10, amados irmãos, que nós temos que crer com o coração, mas confessar com a nossa boca que Deus o ressuscitou dos mortos e assim nós seremos salvos. É importante crer em nossos corações, mas para que a igreja reconheça que nós somos salvos, nós temos que professar a nossa fé, demonstrando que Jesus Cristo é o Filho de Deus, o único mediador entre Deus e os homens, com as nossas palavras. Dizendo que confiamos somente nele, como nosso único Senhor e Salvador, como nosso Redentor, como o único que nos leva a Deus. Irmão, é por isso que está errado quem vem para a igreja muitos anos e diz assim, não, eu vou só ficar vindo na igreja. Né? Eu gosto da palavra do pastor, eu gosto do louvor, vou aqui botar uma festinha de 10 reais, mas esse negócio de ser membro aí não é comigo não. Né? Irmão, eu quero dizer para você o seguinte, Deus não tem amante. Deus só tem esposa. E esposa casa com o Senhor. Ah, não, esse negócio eu sou desigrejado. Eu vou lá, ouço o sermão, ouço na internet, mas eu, esse negócio de igreja é besteira, baboseira. O Senhor não tem amante. Você tem que vir à frente da igreja. Ser batizado. A aliança que você vai botar no dedo é o batismo, é o selo. Eu sou batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E quando professo crer, me caso com Jesus. Não adianta esse negócio, eu estou indo para a igreja, não existe esse relacionamento utilitário onde eu tiro da igreja só aquilo que eu preciso egoisticamente e não me comprometo com o Senhor da igreja. Eu tenho que professar minha fé. Se você, meu irmão, está aqui frequentando há muito tempo, se você ama o Senhor, você não vai dizer, não, só vou frequentar a igreja. Você vai chegar e vai dizer, eu quero ter um compromisso com a igreja. Quero casar com Jesus. Eu quero me tornar membro da igreja. Porque eu tenho que crer no coração e professar publicamente que Deus o ressuscitou dos mortos, crendo na sua salvação. A Bíblia diz assim que eu expresso que sou salvo. Mas a gente professa a fé não só no dia da profissão de fé. É também, irmãos, quando a gente vem para a igreja e louva o Senhor como a gente fez hoje. Lembra o Salmo 96, o que diz? Cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor todas as... Cantai ao Senhor e... Vamos lá, povo, cadê a Bíblia? Cantai ao Senhor e... Proclamai a sua... Dia após dia. Anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos a sua maravilha, porque grande é o Senhor, muito digno de ser louvado, temível mais que todos os deuses. O Salmo 100 diz o quê? Vamos repetir comigo, vamos lá? Celebrai com júbilo ao Senhor todas as... Servi ao Senhor com... Eu tenho que celebrar na presença dele. Eu tenho que professar minha fé. O Salmo 150 diz, louvai a Deus no seu. E aonde mais? E no firmamento, obra do seu poder. Eu tenho que louvar a Deus, irmão, na igreja, no culto. Mas eu tenho que professar minha fé, o meu louvor fora das quatro paredes da igreja. É por isso que o Salmo 96 diz que eu tenho que proclamar a sua glória e anunciar entre as nações a sua maravilha. Irmão, se eu creio em Jesus, se eu amo a Jesus, o que o texto está nos ensinando é o seguinte, eu vou professar minha fé em Jesus. Sabe o que significa isso? Que eu vou pregar o evangelho de Jesus. Não dá para ser crente, amado irmão, sendo 007 de Deus. Agente secreto espiritual. Você fica ali no seu trabalho, né? Eu sou certinho, eu sou gente boa, eu chego no horário, eu bato o cartão, eu cumpro as minhas responsabilidades. Ainda cita a frase de Francisco de Assis, prego o evangelho sempre se necessário, use palavras como desculpa para não falar de Jesus. E ele não quis dizer isso. Quem crê em Jesus, fala de Jesus. Pedro professa que Jesus Cristo é Deus. Eu creio que tu sabes de todas as coisas. Eu te amo, Senhor. A gente tem que professar aqui na igreja, no dia da profissão de fé, a gente tem que professar na nossa casa, e em todo lugar onde a gente vai, a gente tem que dizer para todo mundo que a gente ama Jesus, porque ninguém nunca nos amou como Jesus. Porque ele deu sua vida na cruz do Calvário por amor de nós. Irmão, quem é crente de verdade, quem tem o Senhor no seu coração, não tem vergonha do Senhor. Porque Jesus diz que todo aquele que se envergonhar dele diante dos homens, ele vai se envergonhar desse diante do Pai que está nos céus. Pensou no último dia, você teve vergonha de Jesus, Jesus fala assim, conheço não, sei nem quem é. Já pensou? Irmãos, quando eu saio do seminário com o coração cheio de fogo. Doido para ganhar alma. Não podia passar um não crente na minha frente. Se passasse do outro lado da rua, eu ia correr lá. É um negócio terrível. Falava de Jesus o tempo todo. Já no seminário era assim, fui para o seminário desse jeito. Amo evangelizar. Certa feita, um irmão da igreja convidou uma irmã que estava aí na igreja e um marido não crente. E eu preguei para esse cabra muitas vezes, mas foi a primeira vez no jantar. E aí a gente jantando, conversando, tendo um momento alegre, de repente eu viro no meio da mesa e falo, fulano, se você morresse hoje, você tem a plena certeza de que você encontraria com Deus e você estaria no céu com todos os seus pecados perdoados em Cristo Jesus? Sabe o que, que o crente fez? O oficial da igreja bateu na mesa e falou assim, peraí, pastor, não precisa ser direto desse jeito, não. Eu falei, meu irmão, peraí, o que, que é isso? Eu falei, você me dá licença, eu vou falar de Jesus, você quer queira, você quer não. Porque a Bíblia diz que eu tenho que falar a tempo e fora de tempo. Se ele não tinha coragem para falar, ele tinha que ter deixado a coisa acontecer. Meu irmão, você tem que falar de Jesus. Você tem que pregar a tempo e fora de tempo. Uma das únicas coisas que a Bíblia diz que você tem que fazer fora de tempo, porque a Bíblia diz que Deus sabe o tempo e o modo, que tudo acontece da maneira mais sábia, que você tem que esperar o tempo para todas as coisas acontecerem, que você precisa ter sabedoria, mas uma das poucas coisas que você tem que fazer fora de tempo é pregar o Evangelho. Você tem falado de Jesus? Você tem vergonha de Jesus? Como amar o Senhor? Professadamente. Meu irmão, sai daqui essa semana e fale para alguém que Jesus é seu Salvador. Entenda que os seus amigos que não têm Cristo estão caminhando para o inferno. E eles só têm esperança de salvação se você disser a eles que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Que você pare de se envergonhar de Jesus, que você se posicione, que você se levante e diga ao mundo que há perdão, que há reconciliação, que há solução, que há paz, que há vida eterna, que há alegria para os corações. Se o pecador crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus e o mediador da sua vida, ele será salvo. Levante-se e seja uma bênção em nome de Jesus, para a glória de Jesus. Mas como amar o Senhor? Nós vimos prioritariamente, professadamente, mas em último lugar o texto nos ensina. Como amar o Senhor? Nós amamos o Senhor missionariamente. Certo? Missionariamente. Se estou inventando palavra, tenha paciência. Eu não sou um demente. Olha para o texto. Como, amados irmãos, como amar o Senhor? A gente viu prioritariamente, professadamente e missionariamente. Vamos ler, irmãos, os três versículos. Eu leio 15, vocês 16, nós todos o 17. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele lhe disse: Apascenta os meus cordeiros. Vocês, irmãos. Todos comigo, 17. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito pela terceira vez: Tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: Apascenta as minhas ovelhas. Irmãos, se fosse em muitas igrejas, Pedro estava acabado. Muita gente diria: negou o Senhor, está fora, joga fora no lixo, não presta mais para nós. Mas louvado seja Deus, porque Jesus é compassivo. Ele veio buscar e salvar o perdido. E com isso eu aprendo, irmão, que Deus não desiste de Pedro, Deus não desiste de mim e Deus não desiste de você. Talvez você está aqui nessa noite e você negou o Senhor. Negou o Senhor com as suas palavras, você se afastou da igreja, você se esfriou na fé, você amou esse mundo, você amou os prazeres da carne, você caiu nas drogas, você caiu na bebida, e agora você está aqui na igreja envergonhado, achando que não há mais possibilidade para você. Eu quero lhe dizer o seguinte, que se você crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus, Deus não desiste de você. Deus é o Deus das segundas oportunidades, amado irmão. Pedro tropeçou, Pedro fracassou, tinha que ser assim, senão ele ia confiar demais em si mesmo. Ele teve que entender o quão pequeno ele era. E quando então ele é humilhado, o Senhor vem ao seu encontro e o resgata. O Senhor perdoa os seus pecados, o Senhor restaura a sua fé e o Senhor ainda o restaura para o ministério. Talvez algum dia, meu irmão, você esteve na igreja, você ocupou alguma liderança, você tinha um sonho, você levava muitas pessoas com a palavra de Deus, você cantou no louvor, você fez uma viagem missionária, você esfriou, tropeçou e achou que agora tudo acabou, que não há mais possibilidade. Eu quero lhe dizer que hoje o Senhor veio ao teu encontro e lhe pergunta: filho, tu me amas? Filha, tu me amas? Que você possa assim responder: Senhor, perdoa os meus pecados, me lava com teu sangue, tu sabes que eu te amo. Então você ouça o Senhor hoje te dizer mais uma vez: apacenta os meus cordeiros, pastorei as minhas ovelhas, apacenta as minhas ovelhas. Deus fez de Pedro pastor, amado irmão, ele entregou a missão de pregar a palavra, de alimentar o rebanho de Deus com o evangelho, amados amigos e irmãos. Jesus decidiu por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, e Pedro estava lá. Jesus, antes de subir, disse: Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, e Pedro estava ali. Pedro foi o primeiro líder do colégio apostólico, alguém tremendamente usado por Deus durante toda a sua vida para pregar o evangelho e ganhar muitas almas para o Senhor. Se Jesus restaurou a vida de Pedro, irmão, ele pode restaurar a sua. Talvez você deixou o seu amor se esfriar. Talvez você perdeu o primeiro amor. Talvez você já não ora mais. Talvez você venha à igreja, mas as tragédias te assolaram tanto. Você fala: não, eu sei que Deus existe e que Jesus me salvou, mas eu não sei se Deus está interessado em restaurar as coisas ínfimas da minha vida. O Senhor quer restaurar toda a sua vida, meu irmão, em nome de Jesus. Então hoje, se arrependa do seu pecado. Se arrependa daquilo que tem te afastado do Senhor. Se arrependa daquilo que tem trazido dureza para o seu coração. E que você ouça o Senhor dizer: pastorei as minhas ovelhas, cumpra a sua missão, cumpra o seu chamado, exerça os seus dons, Seja você uma bênção, em nome de Jesus, para a glória de Jesus. A Abraão, Deus disse, sê tu uma bênção. A Moisés, Deus disse, vai livrar meu povo. A Josué, Deus disse, sê forte e corajoso. A Isaías, Deus disse, prega a minha palavra. A Jeremias, diz, não digas que és uma criança, porque eu coloquei a minha palavra na tua boca. A Ezequiel, Deus disse, tu és a minha sentinela. Ouvirás a palavra da minha boca, lhes darás aviso de minha parte. A João Batista, o Senhor disse, voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. A Pedro, o Senhor disse, pastorei as minhas ovelhas. E a você, o Senhor disse, dispõe a sua vida para ser uma bênção nas mãos de Jesus, em nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém. E você entenda, irmão, que não há sentido em viver se nós não vivemos para servir aquele que deu sua vida na cruz do Calvário por amor de nós. Que você diga, Senhor, eu estou à tua disposição. Eis aqui a minha vida. Usa-me, faz de mim uma bênção. Em nome de Jesus, quem ama o Senhor é restaurado à obra e vai dedicar a sua vida ao trabalho do Senhor durante todos os dias da sua existência. Eu quero lhe perguntar ao final dessa mensagem. Como você tem amado o Senhor? É Jesus a primeira prioridade da sua vida? Você tem professado a sua fé onde está? Você está disposto a viver a sua vida entregue à missão de anunciar o Evangelho, ser uma bênção, ou aqui em Brasília, ou onde o Senhor te mandar? Que você, meu irmão, seja restaurado hoje em nome de Jesus. E que você ame o Senhor, prioritariamente, professadamente e missionariamente. Que o Senhor te restaure e te abençoe, em nome de Jesus. Vamos orar? O pastor Camargo vai nos conduzir na ceia. Vou pedir ao nosso irmão Rogério para se colocar em pé e nos conduzir a Deus numa oração nesse momento, pedindo ao Senhor que nos dê a bênção de voltar ao primeiro amor e restaurar a nossa vida. Logo em seguida, pastor Camargo vai conduzir a ceia.